coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vive a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku e os seus amigos foram ao futuro para derrotar o Son Goku negro. Mas o Zamasu apareceu e o seu corpo tornou-se imortal. Depois de um grande esforço para sobreviverem, Son Goku e os amigos suspeitaram que Zamasu usou as superbolas de cristal e o anel do tempo para conseguir ter o Son Goku negro do seu lado. Isso quer dizer que a vida de Gouazu, o deus supremo do universo 10, está a correr perigo. Son Goku e os amigos foram ao universo 10 para salvarem o Gouazu. Mestre Gouazu, eu trouxe o seu chá. Proteger o deus supremo Gouazu e destruir o Zamasu. O que é que eles estão a fazer aqui? Ora, ora, vejam só, temos o Deus Supremo do Universo 7 e o Deus da Destruição, Bills. Depois o Whis, e se não me engano, o Son Goku. Hã? Não sabia que estavam aqui. Perdoem-me a pergunta, mas o que fazem aqui desta vez? Juro que da última vez que aqui estiveram, andavam a visitar todos os universos à procura de alguém que estava a usar um anel do tempo que apareceu no universo 7. Corrijam-me se estiver enganado, por favor. Descobriram alguma coisa relacionada com esse assunto? Não, nada disso, Zamasu. Desta vez vieram falar contigo. Comigo? Parece que sim. É que este idiota insistiu que queria lutar contigo outra vez. Eu também tentei impedi-lo. Mas é teimosa, não consegui demovê-lo. Mas eu nunca disse... Mas nós vamos começar com isto outra vez, Bills? Eu não te disse para estar escalado! Mas não era preciso bater! Isso dói! Tem lá, calma! Cala-te! Foi tudo porque tu falaste! Eu não acredito que eles... Tenho todo o prazer em falar convosco. Bom, eu admito que fiquei um pouco relutante por causa do último combate contra ti, amigo. Podemos começar o combate agora ou não? Não, não. Não é necessário. Não queremos interromper a vossa hora do chá. Eu tenho que ter uma conversa séria com este idiota. Oh, Bills, tu olha-me só para as horas. Não achas que é melhor irmos andando antes que se faça tarde? Epá, parece que está na hora da minha sesta. Estou cheio de sono. O quê? Vamos embora? Ai, sim! Quase que me esquecia do presente. Cá está. Mas o que é isto? É um chá e um doce de feijão conhecido por Daifuku. São os dois da Terra no Universo 7. Ah, Daifuku, dizes tu. Esta coisa é gelatinosa. Ah, pois é. É feito com uma pasta doce de feijão chamada anko e embrulhado numa massa macia. Basta dar uma dentadinha e puff! É impossível descrever a sensação que enche a nossa boca. Aconselho a tomar o chá com esta iguaria. É uma delícia, não vão esquecer. Olha que engraçado. Já reparaste que nós temos um fraquinho por chá e doces? Muito, muito obrigado por este presente. Ora então, com a sua licença. Vamos. Oi, e vamos embora assim sem mais nem menos? Sim, vê se te mexes. Não desperdicemos esta oferta. Vamos comer, Zamazo. Claro que sim. Mestre Golazo. Não! Whiz! Então, o que é que acharam? Exatamente como pensávamos. Não há nada que enganar. Ele está a planear matar o Golazo. A sério, Bills? A energia dele transandava a instinto assassino. Tinha um cheirinho mesmo parecido com os puns do Bills. Que parvoíce! Os meus puns não cheiram assim tão mal! Uma energia mal cheirosa, mas eu não consegui sentir nada. O Bills é um deus da destruição. Ele é particularmente sensível a estas coisas. E eu também sou muito sensível, sabes? O Golazo também o sentiu? Muito provavelmente não, Son Goku. Porque também eu não consegui sentir as intenções assassinas de Zamazo. Então temos de nos despachar e salvá-lo. Parece que és parvo. Não sejas idiota. Se ele tentar matar um deus supremo, eu acabo com ele. Mas não até termos provas concretas. Provas? Mas assim que ele o matar, será tarde demais. Son Goku, eu percebo o que estás a dizer, mas estamos a lidar com o próximo deus supremo do Universo 10. Nós não podemos destruí-lo só porque ele está a pensar matar alguém. Não é assim que fazemos as coisas. Tudo o que podemos fazer é observar o que acontece nos próximos tempos. Aqui está o seu chá, Mestre Golazo. Ah, jamais um chá de cor verde. Cheira à natureza. Aquele tem veneno? Mas Bills... Muito bem, agora está na hora de provar. Aqui está um sabor suave que acalma a mente. O Son Goku. Eu estive tão perto de acabar com ele. Mas por que isso te interessa? Já sabemos que eles não são adversários à nossa altura. Além disso, não podes esquecer que se matares o Son Goku, perdes a possibilidade de aumentar o nível do teu poder, Son Goku Negro. Mata-o lentamente para poderes saborear cada momento. Fixa bem aquilo que eu te estou a dizer de uma vez por todas. Não usaste as superbolas de cristal para teres um corpo imortal como o meu? É tão bom ser indestrutível, não é? Eu estou satisfeito com este poder. Este último nível de poder. Ter um corpo imortal não é suficiente. Eu vou ficar cada vez mais forte. Este aumento exponencial de poder infinito é fundamental para o nosso plano. O plano mortal zero. É irónico. Precisamos de um mortal para o plano mortal zero funcionar. Quanto tempo mais vamos aguentar assim? Mãe! Hã? Olha, o Yajirobe estava a escondê-los. É! Parem com isso! Toma! Hã? Eu não quero! Comam vocês, queridos! Coma um bocadinho! Muito obrigada! É tão bom! Vamos comer uns? Vamos! É tão bom! Eu tenho que fazer isto, mesmo que seja sozinha. Eu tenho de proteger estes sorrisos. O dispositivo de transferência está avariado outra vez. Acho que vou ter que mudar para um metal mais forte ou da próxima vez vai queimar-se completamente. Eu fugi. Eu deixei a Mai para trás e fugi outra vez. Coitadinho do Trunks. Ele está assim desde que voltou do futuro. Parece que está mais deprimido do que pensávamos. Mai, é a tua oportunidade. Quando as pessoas são bem tratadas em estado de depressão, isso deixa-as desarmadas. Desarmadas? Abraça-o delicadamente assim e diz-lhe devagarinho. Trunks, se não fiques assim, a culpa não é tua. Depois faz-lhe olhinhos e diz: eu sei que é difícil, mas não podes ser tão exigente contigo. Eu sei que não adianta dizer isto, mas quando te vejo a tua cara tão triste, fico completamente destroçada. Por favor, anima-te. Mãe! Pronto, pronto. Chora no meu peito até te sentires melhor. A única coisa que eu posso fazer é abraçar-te e compreender a tua tristeza, meu querido Trunks. O quê? Mãe! Trunks! Imperador Pilaf! Desapareça! Desculpa, desculpa! Bolas, ele não compreende como é que o Trunks se sente. Ei, eu! Ah, és tu? Mas Trunks... Mas que cara vem a ser essa? Tu deixas que uma derrota te ponha assim e ainda te chamas eu? Trunks! Ei, tu estás a ouvir-me? Desculpa, mas importas-te me deixar em paz? Ah? Olha, olha, que desilusão! O eu do futuro é um cobarde. É por essas e por outras que não consegues proteger a Mai. Se tu dizes isso... Estás zangado? Mas é a mais pura das verdades. O que é que se passa? Custa ouvir? Força, vamos ver se consegues. Vamos ver se consegues bater-me. Estou preparado para lutar. Vá, vamos. Ataca-me se consegues. Se não atacas tu, ataco eu. O que é que se passa? Levanta-te! E ainda te consideras um guerreiro? Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Daifuku e chá verde é uma combinação bastante subtil. Zamasu, prova um pouco. Não, obrigado. Não me apetece, mestre Gohazo. Tem farinha no canto da boca. Eu sou tão descuidado. Ele ainda não fez nada. Será que o Zamasu vai mesmo matar Gohazo? Sim, não tenho qualquer dúvida. Ele deve estar mesmo a gostar daquilo. E eu estou a ficar com fome. Tu tens de ter um pouco mais de paciência, Son Goku. Desculpe, mestre Gohazo. Mas o que é que se passa? Parece que afinal eu estava enganado. Eu pensei melhor naquilo que o mestre me disse sobre o equilíbrio entre o bem e o mal. É na presença da influência do mal que a justiça se pode revelar, percebeu, mestre? Isso pode muito bem ser verdade. E eu garanto que tens estado sempre a ver só um lado da questão. Zamasu, sabes, eu tinha a certeza de que ias compreender. Ótimo, ótimo. Oh, não pode ser. Ele vai. Será agora? Ai, foi por pouco. Daifuku, hein? É preciso cuidado a comer isto, mas não deixa de ser uma iguaria deliciosa. Vai ser agora! Se nós não formos depressa, o Goazu morre. Cuidado, Whis! É só um remake, não te preocupes. Um remake? Ah, pois é. Tu consegues fazer recuar o tempo. Pois agora temos a certeza. Então vamos lá. É um instrumento novo para massajar as costas? É. Não. Isto é... A coisa está feia. Temos pena. Bills, diz-me uma coisa. Estão aqui há muito tempo? Ah, mas digam-me, não tinham ido para casa? Temos uns assuntos para tratar. Assuntos? O Zamasu estava a preparar-se para matá-lo. O Zamasu matar-me? Então olhe só aqui a prova. Zamasu! Se eu não lhe tivesse posto aquela luva, o mais certo é que já estivesse morto por esta hora. Zamasu, explica-me imediatamente o que é que se está a passar. Explico, Goazu. O grande objetivo do Zamasu era roubar o anel do tempo. Roubar o anel? Porque consigo morto, não haveria mais ninguém entre ele e o plano que ele arquitetou. Que plano arquitetou? O plano consistia em usar o poder das superbolas de cristal para conseguir um corpo imortal, criar um Son Goku falso e destruir os mortais. Então quer dizer que não mudaste nem um bocadinho. Zamasu! Mudarmos? Mudar o quê? Eu respondo apenas à justiça divina, a justiça que destrói o mal. Eu não gosto de dar contas a ninguém. Zamasu! Mas é uma surpresa saberem o meu plano quando só tentei matar o Goazu. É fácil. Eu fui ao futuro e vi o teu plano todo. O quê? Foste ao futuro e viste? Sim, o futuro. Vocês atacaram uma cidade e mataram um monte de pessoas. Então quer dizer que consegui realizar o meu sonho? Ai, está mais uma razão para eu não morrer aqui e agora. Tu abusaste da sorte. Destruição. Zamasu. O que é que se passa? Vá, anda, luta! Isto ainda agora começou! Animado pelo meu próprio eu. E pronto, já chega. Eu digo-te o que sentes. Eu vou vencer. Seja quem for que eu tenha de enfrentar. Muito obrigado pequeno eu. Finalmente tu percebeste, eu grande. Whis, voltaste a fazer o mesmo. Eu peço desculpa. Foi por isso mesmo que eu disse ao Shin para nos trazer aqui. Oh, olha aquele. Ah? Destruíram os Amazo? Sim, aqui o Bill se destruiu com um golpe só. Agora o Son Goku negro não existe. O futuro está assegurado. Vives no futuro, não é? Boa! O futuro está mesmo assegurado? Ah? Quando os androides foram destruídos, o meu futuro não mudou absolutamente nada. Ah? Não te preocupes. É assim que as coisas funcionam com os mortais. Quando um deus destrói um deus, o tempo e o espaço são afetados. Coitadinho do Trunks! É que o mundo mudou mesmo, certo? Espero que não descobramos o contrário. Não acreditas no que eu estou a dizer? Bom, eu queria acreditar. Está tudo bem, Trunks. Se o Bills diz, então tu podes mesmo acreditar. Está muito bem. Eu espero que seja mesmo assim. Olá, sou eu, o Son Goku. Trunks, para garantirmos que está tudo bem no futuro, vamos lá outra vez. Não te preocupes, se o Zamasu lá estiver, desta vez vou derrotá-lo. Hã? O Son Goku negro não é um falso eu? O que é que isso quer dizer? No próximo episódio de Dragon Ball Super, vamos regressar ao futuro. A verdadeira identidade do Son Goku negro. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.